os tambores anunciam, pedem passagem. Aláfia, tá no conteúdo da mensagem. Alquimistas sonoros climatizando o ambiente, trazendo uma energia diferente. Um batidão pra começar, uma nova aurora recomeçar. Traga informação sonora, pois a hora é agora. Disse a nova e a velha escola, chegam junto pra somar. Já disse, a palavra real é o que se encontra aqui. Deixa o menino brincar, deixa a batida fluir. Tô chegando de novo, trajeto definido. Prepara a pista de pouso no seu ouvido. Objeto sonoro não identificado, não cabe nossa prateleira usual no seu catálogo. Música negra universal, interplanetária. Arte das mortes feita no fio da navalha. Tem que ter um dom, tem que ter amor, mas tem que ter razão. Tem que ter suor, mas tem que ter swing. Energia que nunca se extingue. 100% no momento, no momento, 100%. A evolução real, a principal. É a de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento. Tá na hora de evolucionar, de fazer diferente. Independente do repente, independente da crença, fazer a diferença. A sua microparte é mais importante do que você pensa. Aprendizado sempre sente a pulsão da energia. Na pulsação do som, a sensação, a circulação ativa. Orgânica batida do beat do seu coração. Tem que ter coragem, mas tem que ter um dom. Tem que ter amor, mas tem que ter razão. Tem que ter suor, mas tem que ter swing. Energia que nunca se extingue. 100% no momento, no momento, no momento. 100%, 100%. Tô.